Professor Hipnose, reporte pronto. Dá o 99-102, cópia. Tá pronto. Teresina 360, Atezulo 20. Decola no zero de esquerda, Momo Flock 119-8, 5153. 360, Teresina, Momo Flock, decolando da 10, 19-8, controle 5153, transponder, Federal 9973. Reporte pronto, Federal. Para o táxi, está 3-1-3-7-5 a bordo, 4 horas de autonomia, alternada e campeira. 5-3, liga até o ponto de espera, torre 1895, 1014, o ajuste. Tem um bom voo. Táxi até o ponto de espera, torre 183, está 3-1-3, virado para o nível trabalho. Confirmando a torre em 1895. 1895, está 3-1. A linha decola pistoma 0, vento 280 graus, 4 nós. Paulo, África 6570 para o curso de andamento. Livre, o árbitro está chegando. Trabalhando, tá. Prossiga. Pioneiro, chame o solo em 1219 para cópia. A força aérea 65 a 5. Aérea 6545 autorizado, ponto seguro, uma centena, Golf 677, decola da pista 10 com curva à direita, saída coral, controle 119, decimal 8, aciona 5147. Modifique o código para 0264. Correto. Pioneiro 01. Reporte para acionamento. Para... Reporte para o táxi. Livre acionado. Controle 198, boa viagem. 098, pode ser 3153. 9 livre, chame táxi. Rápido 65, você espera para o táxi. Livre, até o ponto de espera, Adson. Torre 18,95 e o ajuste 1015. Agora 1015. Confirma IPLB? 2. 2 a bordo, sim, está livre. Além de decola, sistema 0, vento 300 com 2 nós. Além de decola, 0, vento. Alô, Salvador, Bruno 759 para o táxi, com autonomia de 4 horas e 7, alterno Galeão, PLB 182. Galeão 182, confirme autonomia. Autonomia 4 horas e 7, alterno Galeão, PLB 182. Livre até o ponto de espera via Índia, ponto de espera 1895, 1015 o ajuste. Esse é o táxi via Índia, até o ponto de espera 1895, 1015, gol 1759. Confirme, chama o sol. Livre, chama o táxi. Solo, voo no 649, 10 formação Índia, autorização Porto Seguro, bom dia. Bom dia, 649, autorizado 360, 350, decola da 10, curva direita, da Euleda Bidev, controle em 119.8, 5155. Negando 05, responde baixado e travado. Chat checado, final 35362. Autorizado pouso, pistola 0, vento 290 com 39. De pouso, pistola 0, 0. Salvador, bom dia, gol no 759, ponto de espera, 0, pronto. Bom dia, ponto de espera, gol no 759. Bom dia, ponto de espera, gol no 759. Sol. Pioneiro 45, livre até o hotel, chamo para cruzamento da 1028, 1015, o ajuste. No 759, prossiga. Após a passagem do ATM, pode ganhar e manter? Firma a linha, mantém cabeceira no zero, no 759. A linha mantém cabeceira no zero, igual no 759. IP 5362 no solo de Bessuno, libere próxima direita, solo 1219. 1219. Solo boa, trip 5362, livrou sua escuta. Tá livre o trip, pátio 3, tá em freio, não empurrou o portão. Aí lá vai. Observe o sideral que tá puxando. Afirmativo, Vitor. Decolagem 33, controle 1198, boa viagem. Controle 398, bom dia, bom trabalho, gol no 759. Utilizado federal até o ponto de espera da 1-0, 1015 o ajuste, a torre 118-95. Saque de ainda. No 649 para pushback acionamento gate 2. Portão 2, aguarde um instante. Escuta. Solo Salvador Azul 4234, formação Índia, bom dia. 4234. Pronto, cópia. Chega. 350 Recife autorizado, via 358, decola 1-0, curva esquerda, Uca Aracaju. Controle em 198 e aciona 5154. 4350 Recife, decola 90 curva esquerda, Pucaracaju 5154, controle 199 do Small 8 Azul 4234. Correto. Cruzamento de imediato, prossegue na Alfa, repórter da Juliette. Virada na 972, mantém o ponto de espera da 1-0. Torre, muito bom dia. O 1755 do Lagoa está estabilizado no curso localizador, baixar travado. Voo 1755, que negar 1-0 no 5, localizado pouso, vista 1-0, vento 290 com 2 metros. Tá livre o pouso então, por 1755. Salvador, 1092, final da 1-0. Primeiro, mantém o ponto de espera. Prossegue até o ponto de espera da 10, contornando o trecho interditado, ingressando no pátio. O ponto de espera chama a 2895, confirma o ajuste 1015, confirma o PLB e a autonomia do pioneiro. Salvador, eu passaria do 2223 para o táxi, 53 a bordo, 7 horas e 50 de autonomia, alterna aqui mesmo, Salvador. Passaria do livre, prosseguir até a saída do Pátio 3. Tente 2223. Salvador, 1092, externo 1-0, embaixo travado. Vou no 092, que nem vai no 0 no 5, puxando a aproximação agora de pista livre. Solo 1775. 1775, para seguir a Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa 2. O engenheiro tem condições de aproximar um pouco mais do ponto de espera, liberando o fugidero na barra da guarda? Livre pouso no 0, vou no 0, 9, 2. Quero 4, 5 na escuta. Engenheiro 4, 5 na escuta. 4, 5 na escuta. Está chamando o passarelo 2223? Negativo, o passarelo mantém na saída do pátio. Vai manter na saída do pátio. Número 45, na escuta? Mirau 9972, visual com tráfego na curta. Afirmo. Faz o posto aeronave da Gol Lima, tem cabeceira no zero. Após aeronave, vem com a Lima, tem Pioneiro 45 na escuta da torre. Pioneiro 45 na escuta da torre. Portão 10, ingresso. Para o 10, o 7. Saulo, Salvador, Azul, 4234, pushback, acionamento, ponte 8. Posição 8, aguarda, 4234. Aguardando. Vem à direita, solo 1219, pouso aos 41. Direita, 219, bom dia. Quatro, mantenha ponto de espera. Bom dia, solo Salvador, com 092, quebrou. 1092, prossiga na Alfa, reporte antes da direita. Alfa, 210, 092. Pioneiro 45, tentando para tirar as turbulências da aeronave, autorizado a alinhar e manter cabeceiro no zero. Solo Salvador, é o Papa Romeo Mike Hotel Golf, Mach 3, posição 5, solicito reboque para a posição de número 2 no pátio principal. Confirma a posição no pátio 1? Posição 5, pátio 3, solicito reboque para a posição de número 2 no pátio principal. Gente, está autorizado iniciar no pátio 3. Reporte na saída do pátio, para ingresso no pátio 1. Gente, reportarei. Solo 2223, a passareta? Passareta, prosseguindo. Confirma o motivo da nossa espera aqui, por favor. Na verdade, o planejamento foi prejudicado aí devido à aeronave da Força Aérea, que saiu da escuta ali no ponto de espera e acabou atrasando o pushback do gol aí, que devido à performance foi encaixado na sua frente, ok? Mas assim que o gol liberar, vou autorizar o seu táxi. Ah, afirmativo. Seria estimado para o Azul 4234? Agora tá livre, o Azul, reporte e táxi. Autorizado para o chegamento, reporte para o táxi, Azul 4234, obrigado. O voo no 649 para o táxi, 97 a bordo, 3 horas, com fim. Voo tá livre até o ponto de espera, 1015, 1895 a torre, bom voo. Obrigado. 1815 ou 1895? 11895. Obrigado. Passarei, tá livre. Corrigou no 649, pronto, ponto 0, 1 a 0, bom dia. 649, ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém no zero, no 649. Voo 1092, está para a frente, Juliette. 1092, portão 612, autorizado ingresso. 612, obrigado. Você escuta? Prossiga. Apenas para complementar, não sei se é hábito dos pilotos lançarem esse trecho impraticável aí da Taxiway Alpha. Se esse trecho estivesse disponibilizado, eu teria sido, não teria sido prejudicado, ok? E esse problema vem se arrastando há muito tempo, então é importante que os senhores também lancem para tentar pressionar a Embraer a liberar esse trecho o quanto antes. A 49 agora está para decolagem, devido à aeronave ligou à sua frente, possui um perfil menor e eu mesmo na saída. Ok, a gente aguarda agora no 49. Autorizado azul via pátio Índia, ponto de espera 1895, ajuste 1015. Gol no 649 após a decolagem, mantenha a proa até 4000 antes da iniciar a curva. Decolagem, pistão no 0, vento 270 com 4. Sem gerenciar, mantenha a proa até 4000, gol no 649. 3223, após a rolagem da aeronave da Gol, ali mantém cabeceira no 0. Salvador, é o Papa Romeu Mike Hotel Golf. Solicito permissão para adentrar o pátio principal. Autorizado, portão 2, Mike Hotel Golf. Ok, gente. Ele leva uma restrição aí. A gente está muito pesado. A gente passaria do aguardo distante. O 649 pode chamar o controle? Firmo, 1198 do 649. Obrigado. Vitor, prossiga. Mike, Eco Vitor, autorizado 1000 pés, corredor axé, controle em 119.8, aciona código padrão. Colagem pistola 0, vento 280 com 3. Livre de colagem, 2223. E o 01 no 12. Do 4234 ali, mantém cabeceira no zero. 1895, ajuste é 1015. Direção na resposta. Vitor, livre acionar, reposta táxi. Três, decolou 5-1, controle 1198. 119.8, obrigado, bom dia. A 234, autorizado decolagem de pistola 0, vento 270 com 5. Cristiano, azul 4234. Azul 4234, decolou 5-4, controle em 1198. Controle 198, azul 4234, bom dia. Torre Salvador, muito bom dia. Chinero 6225, passando externo com o trem baixado travado. Penegal no 095, autorizado pouso pistão no 0, vento 270 com 4. Autorizado pouso na 10 com 1015, 6225. Já no táxi, reporte para ingresso. Os ingressos, para que reporte e aliado e pronto, é com o Vitor. Good morning approach, American 239, level 2000 on the ILS, runway 10, joining the glide slope. 39, approach, QNH 1015, with runway vacate, check landing gear. Roger, 1015, landing gear is down, American 239. Geneva 225, no solo 59, libera a direita, solo em 121, decimal 9, agilizando manobras. Libera a direita, agilizando 219, 6225. Solo de Salvador, muito bom dia. Geneva 6225 na Fox. 6225, prossiga Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, a Juliette vai reportar, 6225. A gente já convida, mantém a posição e abaixo para decolar. Temos uma aeronave agora na curta, final da 10. estou ajudando a preencher turbulência da aeronave que pousa, autorizado a decolagem de pista 17, vento 230 com 3. Atos da Juliette, 6225. Do 6225, portão 01. Pro 01 autorizado, 6225. E reforço fora do solo é Covid. Solo 3324, gente da Índia. 39, Andegross é 02, vai que deu na Bioride, contato segurado, frequency 119. Pega 239, thank you. Ou 9083. Solo Salvador, gol 9083. Decolou 03, chame o controle em 1 no 98 até o regresso. Chama na controle 03 até o regresso. Estimando a saída da El, Leda, para a Leda Motiva. Obrigado. America 239, clear for gate 11. America 239, clear Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet, gate 11, American 239. Provável saída, por gentileza. 35384, autorizado Maceió, 190, Golf 677, decola 10, esquerda, Puca, Aracaju, 119.85177. Confirma o transponder? 5177. 90, Golfo 677, decolada 10, primeira curva esquerda, Puca, Aracaju, 198, com controle 5177, transponda 5384. 5384, reporte próximo. Aí, então. Gol 9083, cópia. Confia. Confins autorizado, 360, rota do plano, decola da 10, curva à direita, da Euleda, após Euleda, Motiva. Intercepta Apesulo 10, Bridge Apesulo 16, 119.8, 5411. Leda Mótima. Apesulo 10, Bridge Apesulo 16. Controle 198, transforme 5411. Correto, reporte pronto, 9083. É, pode dar.